céu. Quem ama a flor da vida, mais doce mel. É demais o teu sorriso, é demais minha saudade. Toda vez que eu te vejo, dá vontade de voltar ao paraíso, longe da realidade. Esse amor é que eu falo de verdade. Ouça ainda Vai Embora Tristeza, de Arlindo Cruz, Julinho Santos e GG do Cavaco. O vento traz o cheiro da alegria e avisa que o amor pode chegar. Vai embora tristeza, eu preciso sonhar. Vai embora tristeza, tô querendo amar. O disco do dia de hoje apresenta o segundo programa de uma série de quatro dedicados ao álbum Batuques no Meu Lugar, de Arlindo Cruz, gravado ao vivo no Terreirão do Samba em junho de 2012. Um lançamento da multinacional Sony Music pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.